Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Se não quebra com Chiquinha, não quebra com mais ninguém. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Quebra, Chiquinha, balanceia, meu bem. Como é bom balancear dois amor que se quer bem. Quem não quebra com Chiquinha, não quebra com Benedito dos Santos e sua esposa Mercina deixaram a Ilha de Búzios há mais de 40 anos. Mesmo assim, eles se lembram das músicas que animavam as festas na ilha, que faz parte do arquipélago de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. lá em Búzios, a música que tocava lá era tudo música antiga, né? Tudo verso antigo. Agora não, agora é forró, é tudo música moderna agora. As folias eram feitas em homenagem aos santos católicos, que eram muito celebrados nas comunidades caiçaras de Ilhabela. Apesar de seguirem a religião, os caiçaras nunca tiveram o hábito de frequentar igrejas e só demonstravam sua fé durante as festas. Os bailes duravam a noite toda e eram animados por instrumentos tradicionais, como a viola branca e a rabeca, uma espécie de violino artesanal. Com eles, os caiçaras brincavam quebra-chiquinha, a ciranda, o pau de fita e o saravalha. Ô cirandinha, vamos todos cirandar, vamos formar uma roda, cada um pegue seu par. Os moradores mais antigos ainda se lembram das enseadas coloridas pelas canoas que vinham de outras vilas para festejar São Benedito, São João, Nossa Senhora da Ajuda e São Pedro, o mais forte entre os ilhéus. É o que lembra Clarice Oprusina de Jesus, de 88 anos. Festa de São Pedro, mas era muito animada. E tinha baile, tinha foguetada, tinha comida, a gente dançava a noite inteira, sabe, até amanhecer o dia. Aí fazia o altar lá, enfeitava bastante de broa. E o meu pai que fazia novena, sabe? O meu pai que era, a gente chamava o capelão. Mas agora é por tempo, as coisas acabam tudo, né? Quando a lavoura perdeu espaço para a pesca, o hábito de celebrar o santo se enfraqueceu. Além disso, com a chegada da Igreja Evangélica em Búzios há mais de 30 anos, a maioria dos caiçaras se converteu para a nova religião, que não permite celebrar os santos. É o que conta Antônio Carlos Diegues, antropólogo do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras, da USP. A partir dos anos 40, por aí, começaram a vir os evangélicos para a região. As festas também acabaram quase que desaparecendo. Por quê? Porque nessas festas se consumia álcool e se venerava imagens, duas coisas que são odiadas pelos evangélicos. Na ilha existem duas igrejas evangélicas, uma na comunidade de Porto do Meio e outra em Guanchumas. A igreja católica é pouco presente, existem apenas duas capelas, mas não há atividade religiosa em nenhuma delas. O padre Leonildo Ferreira, da igreja matriz de Ilhabela, explica por quê. Não é todo mundo que tem coragem de pegar e entrar no mar, né? Nós não temos padre hoje suficiente para atender o continente, não tem condições de atender aqui essa frente de ilha. A questão é a carência de sacerdotes mesmo. Para a geógrafa Mariana Pirró, que pesquisa as populações tradicionais de Ilhabela, a mudança de religião implica na adoção de novos hábitos e costumes. A igreja, ela é uma interferência na cultura, porque a cultura tradicional caiçara, ela tem uma origem católica. Então as festas são católicas, são festas dos santos. E as festas são muito importantes para o desenvolvimento da comunidade, onde as pessoas se conhecem, o pessoal de uma comunidade vai, e aí tem as trocas, os casamentos, muita coisa acontecia nas festas. O fim das celebrações trouxe perdas para a vida social dos ilhéus, como avalia o professor Adriano Leite, que há 20 anos leciona nas comunidades caiçaras de Ilhabela. Que hoje em dia não tem mais essa união, essa coisa gostosa da festa, da organização, das roças, da união, porque um ajudava o outro, trabalhavam junto na pesca, trabalhavam junto na roça. Antigamente, o ano inteiro era de festa. Então, hoje nós vamos todo mundo para Bonete, hoje nós vamos todo mundo para Ilha de Búzios. Aí as famílias se aprontavam, e aqui na ilha sempre teve essa história do alojamento, do acolhimento. Para tentar preservar a cultura, uma das estratégias é ensinar o conteúdo acadêmico nas escolas tradicionais a partir de elementos típicos da cultura caiçara, seguindo o método proposto pela Secretaria de Educação do município. As escolas da ilha vão de primeira à quarta série. O colégio não tem divisão de classes e todos os alunos estudam juntos. Cada um aprende a matéria correspondente à sua faixa etária, que é ensinada a partir de um tema cotidiano, comum a todos. É o que explica o professor Adriano Leite e a professora Neide Maria de Souza. Então, o conteúdo a gente trabalha a língua portuguesa e matemática e agora a gente está dando bastante ênfase em ciências e saúde. Todos os textos que a gente trabalha, principalmente na alfabetização, é realizado de acordo com a vivência deles. Entendeu? Então, eu vou tirando deles a história deles mesmo e vou passando na lousa. Eles vão me contando e eu vou escrevendo na lousa. Os professores que vão trabalhar nas comunidades tradicionais passam por um concurso específico para o cargo e por entrevistas com a equipe da Secretaria de Educação. O salário é R$ 300 maior que o dos professores da frente de Ilhabela. Eles recebem casa, geralmente dentro da escola, podem cursar pedagogia à distância e também passam por cursos de capacitação na prefeitura. Para Lenice Félix, coordenadora de comunidades tradicionais da Secretaria de Educação, o trabalho do professor nas Vilas Caiçaras vai além de educar as crianças. Lá na comunidade, eles são pontos de referência, entendeu? Então, eles agem não só como professor, mas eles são um pouco médico, um pouco assistente social. Então, eles fazem um trabalho diversificado. A escola funciona como um ponto de referência para os buzianos e os ajuda a conhecer serviços que vão utilizar nos centros urbanos, como avalia a professora Neide. Mas a gente trabalha com a criança para que ela, quando ela saia daqui e vá para o continente, ela saiba retirar um dinheiro, ela saiba ir no mercado. A escola aqui não tem função para dentro da comunidade, porque eles são assim, que nem muitas pessoas falam. Meu avô era assim e sobreviveu. A alternativa para quem quer continuar estudando é deixar Búzios. Porém, são poucos os que escolhem esse caminho, como conta o professor Adriano. Se você vê uma ou outra criança de uma comunidade cá, de outra comunidade acolá, que tem esse desejo de sair. Mas não é porque a criança não queira estudar. Não é. É pelo fato dela não querer sair do lugar de origem dela. Só que a maior parte das crianças terminam a quarta série e gostariam muito de continuar a estudar, mas aqui.